Quando liguei pro meu filho e outra pessoa atendeu, meu coração me disse o pior aconteceu. Era um PM informando que ele foi alvejado numa moto depois de passar atirando numa base móvel. Não era engano, era outra típica armação dos que quebra a própria viatura em manifestação. Fui pro DP já imaginando seus restos mortais na pia de um núcleo de perícias médico-legais. Pra minha surpresa entrou com vida num PS da Sul, porque o maleu brigou os vermes, esperar o SAMU. Corro em vão pra emergência do hospital, não deixa eu ver o paciente sob custódia policial. Doutor que tem que autorizar, não tá no plantão. Bateram com dedo de silicone o seu cartão. Só no outro dia eu vejo algemado numa cama, com tubo na garganta pra ventilação mecânica. Um gambé me impede de ficar pra acompanhar. Se acordar quer ditar versão pra ele decorar. Não demorou pra morte cerebral surgir no diagnóstico, com pedido de autorização pra doação dos órgãos. Mesmo abalado, pense outro vantajoso, laudo sem teste, sem reflexo da córnea, estimulado com cotonete. Tô indeciso porque eu acho que salva 8 doentes. Pode dar férias no Cia World pra quem vende pedaço de gente. Eu quero seu coração na corrente sanguínea de gelo, nem suas córneas nos olhos que só enxergam dinheiro. De um lado vidas, do outro monstros com jaleco branco. Quem sorrirá se eu decidir ter um gesto humano? Eu quero seu coração na corrente sanguínea de gelo, nem suas córneas nos olhos que só enxergam dinheiro. De um lado vidas, do outro monstros com jaleco branco. Quem sorrirá se eu decidir ter um gesto humano? Toda mão pobre entra em bom estado neurológico, em uma semana vira candidato à doação dos órgãos. Pra não sujar deixam sem monitoramento, depois alegam que o enfermo não reagiu ao medicamento. Nesse prazo a família semi-analfabeta sem cabeça já se acostumou com a ideia da perda. Aí é só pegar o isopor com gelo e levar o rim pra clínica que secretamente atende estrangeiro. Quem brinca de Deus e unidade de terapia intensiva ganha fotos nos corredores da classe rica. Além de órgãos, as doutoras virgínias do inferno geram demandas em empregos em funerários e cemitérios. Junto com tour sexual, nossa pátria repugnante oferece pro exterior turismo do transplante. É só fazer oferta pro médico certo, que sua equipe coleta globo ocular até no necrotério. Como eu queria ter a chance real de intoxicar um deles via sonda naso interal. Da hora o bip acelerando no monitor cardíaco, enquanto o fim vai dar narina, estômago do maníaco. É público e notório, chegou baleado no hospital, se tornou um doador, cadáver em potencial. Não importa a frase escrita no seu RG, o órgão que interessar vão roubar de você. Seu coração na corrente sanguínea de gelo, nem suas córneas nos olhos que só enxergam dinheiro. De um lado vidas, do outro monstros com jaleco branco. Quem sorrirá se eu decidir ter um gesto humano? Não quero ser um coração na corrente sanguínea de gelo, nem suas córneas nos olhos que só enxergam dinheiro. De um lado vidas, do outro monstros com jaleco branco. Quem sorrirá se eu decidir ter um gesto humano? Agora sei porque não dão informação sobre o destino de um fígado, um coração. Já pensou que puta dia, trágico, infeliz? Descobri que um gesto nobre salvou um Abílio Diniz. A lei de cassação no Conselho Federal de Medicina, deviam ter que doar seus órgãos em vida. Desconfiado, vou pagar por outra opinião médica. Quero ver se bate um parecer, impresso em papel, moeda. Um advogado a peso de ouro conseguiu a liminar que permite tratar meu filho em outro lugar. Desfiz do Corsa, dos móveis da residência, pra cá com o custo abusivo da transferência. Como esperado, exame onde a cura é vendida aponta funções cerebrais sem perda definitiva. Pode ter sequela, bala alojada na ossatura, mas de forma alguma sai sentidos sepulturos, infratores da lei 9.434. Por pouco não depenaram mais um pra trocar de carro. Só me resta rezar pra quem tá nesse nesse momento, ligado à máquina de diário, incinido de oxigênio. Avisa os receptores que os órgãos à disposição estão nas sedes governamentais da nação, nas casas legislativas e no Palácio do Alvorada. Todo sanguessugas tem